Localizado, Xalé 074. Xalé 074, completo esse final e ele adiciona a torre 18 decimal 95. 895, Xalé 075. Salvador, boa noite, Xalé 075. Xalé 074, chamou? Ah, sim, aqui, estabilizado, ele é sexo-ray, estou na ok, a Xané 6074, forma pista molhada devido à chuva recente. No momento não chove sobre o campo. O ajuste 1017, pouso autorizado na 10, o vento 130 graus, 05 nós. 7, pouso, pista 10, está molhada, 074. Salvador, essa rifa balsa. Prossiga. Informa finalizado o reboque da 9 para 14. Uma boa noite, graças. Boa noite. Salvador, 136, pronto para o carro. Eu 145, estou na 6250, altera Recife. Puxando 136, táxi à direita e reposte no ponto de espera da 10 para a decolagem. Positivo, reportará. Salvador, Oxanã 136, pode esperar pronto. Oxanã 6136, após o tráfego da companhia na curta, ali mantém a 10. Ali mantém 6074 no solo aos 30. Autorizado táxi Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, Xané 6074. Xené 6136, está autorizado decolar, dá um zero, vento 150 graus, 612 nós. Xené 136, decolado aos 32, controle 120 da cima 8. 208, obrigado. Olha, Salvador, Xené 136, decolou na sua escuta. Bom, 136, contato radar na decolagem de Ceura Puca, nível de voo 390. Xené 258, boa noite, oceano identificação, para se executar a chegada Goma de 1, autorizado o Varna Pro de Blondo, oceano para 4.000 sem restrições, ajuste na 07. 4.000 sem restrições, só para informação, vai ter que manter o Gomete, devido a uma formação aí, cedo depois, e Gomete, boa zona, descendo para 4.000 hoje, também na 258, ajuste 17. Enche. Olha, 6136, vamos manter inicialmente para 045. E aí, 2000, vai chamar 136. 136. Lavoura Golo 1170, a posição 7, informação Delta, autorização Campina Grande, pronto, cópia. Golo 1170, sim, está autorizado. É, Campina Grande, 370, o nível, e a peso 10 até Neuma, e após direto, Campina Grande. Decola 10, saída Puca, transição Zipar, controle 120, decimal 8, transponder 5246. Golo 1170, autorizado para Campina Grande, nível de voo 370, decola pistão no 0, Puca, Zipar, intercepta aí uniforme Zulu no 0, Neuma, Campina Grande. 1208, controle Salvador, e 5246, transponder, voo 1170. Correto, chama para o pushback acionamento, Golo 1170. Reportará, Golo 1170. Golo 1170, posição 7, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Golo 1170. Autorizado, pushback acionamento, reportar ataque. Golo 1170. Contato radar, desce e mantém nível 050, chegada bom med 1, querendo uma 017. Chame 6136, passa nível 170, chame o centro em 125, decimal 45, terno em 126, decimal 85. 12545, 2085, obrigado. informação 060-04. 258, após ETAP, desça via para 2000, que é legal na 097, informe o localizador. Após ETAP 2017, hoje é 6258, informa estabilidade do NF, Radio Hotel. Salvador, boa noite, Bono 354. Bono 354, prossiga, boa. Informação Eco, autorização Aracaju 230. Eco 354, está autorizado, Aracaju 230, nível, via, como ela, da cola da 10, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5250. 354 autorizado, Aracaju, nível 3230, próximo 10, a saída Puca, Caju. O controle 20.8 e o transponder 5250, com 354. Correto, chama para o pushback acionamento, Gol no 354. Bora. Torre Gol no 170 para ataque, 121 a bordo, Maceió, 04 horas, 23 minutos. Gol no 170, autorizado táxi via Pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame pronta a decolagem. Pátio e Índia, ponto de espera da 10, reportar a pronto gol no 170. Mas a esquerda, possível agora, ETAP da presente? Cruzado ETAP, com 3398. ETAP, com 3398. 1-1-1-7-0. 1170 decolado aos 47, controle em 208. 208, bom, 1170. Gol 1170, cruza no 600. Está presente autorizado a troca de jogo, gol 1170. Gol 1170, contato radar, decolagem, submontando 370 após 2000 direto Jamo. Gente, 370 direto, após 2000 Jamo, gol 1170. Xené 2-5-8 estabilizado. Xené, neste exato momento, está estabilizado. Xené 6-2-5-8. Expulso Marcelo, executou a cabeceira 1-0. Xené Torre, Salvador, 1-8-9-5. 1-8-9-5, boa, 6-2-5-8. 3-3-9-8, desce para 2.000 pés. Última tinha Salvador, 0-7. Xené, executou a cabeceira 1-0. Xené estabilizado. 2.000 pés, Xené estabilizado, ele é 6-3-3-3-9-8-5-17. Afirmativa, após desvios, direto Duna. Está presente com a Duna 3398. Boa noite, o Xené 6258 está estabilizado, ele é sexuado, não zero. Boa noite, o Xené 6258, autorizado. Agora já visto o campo, confirme. Negativo, ainda não. Projeto estimado em torno de 1.500 pés. Altímetro no 017, pista molhada, porém não chove sobre o campo, conforme avistado. Visual nesse exato momento, Oceane 6258. Ok, avistado o tráfego, pouso autorizado, 1-0, vento 1-4-0 graus, 099, Oceane 6258. Autorizado pouso, 1-0, Oceane 6258. Xené 6258 no solo 52, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa. Alfa Juliette 04-6258, obrigado. Se eu quiser, eu chamo em Recife, 2545, alterando 2085. 2545, 2085, com Recife, gol, Uniman 70, bom domingo. Gol do 354, pronto para o posto de estacionamento na posição 2. 354, portão 2 aguarde para o pushback de acionamento. Aguarda o 354. Seja na verdade, como se aproxima a CNS, deixa minha posição madura, ano 18, decimal 95. 3398, informo teto 1.510, pista molhada, não chove no momento, pode ser avistado o campo. Tá autorizado o pouso, na 1-0, vento é 1-40 graus, 1-3 nós. Autorizado o pouso, 1-0, 3398. Tô no 354, tá autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, está no táxi, 354. Butan 3398 no solo 59, táxi via Alfa Juliette, portão 2. Autorizado o táxi, direita, chama no ponto de paradão 0 para decolagem. Gente, direita, paradão táxi, ponto está pronto, 3x4. Autorizado, decolada 10, vento é 140 graus, 109. A linha de cola 10, bom 354. Uno 354, decolado 03, chame controle, frequência 120, décimo alto, boa viagem. 208, com controle, com 354, boa noite. Controle, boa noite, gol no 354, passa 1400 na Puca, Anacaju. Gol 354, contato radar decolar, subiu motel 230, sai da Puca. Foi manter 230 na PUCA, solicita a prova direta de Jamo. Foi no Jamo. Direto Jamo, com 314, obrigado. posição aqui próximo de campo, o ideal seria esse avião na nossa direita. A gente pode efetuar desvio aqui, o 354 no patrão 70. Fazendo desvio à esquerda, 354. Sim, destrua 060 por enquanto. Só um pouquinho mesmo. 0 dos desvios, 254. Obrigado. E solicito o final 210, 354. Copiou o controle, afinal 210 com 354, 310 vai ficar muito alto. 310 como final, com 354. É 210 final, 354. Vou direto para Aracaju. Sim, para Aracaju, 354. Chama o centro de Recife em 2545, alterna 2085. Cinco a cinco, 2085, 354.